Folha de Deus. Tá tentando falar com você, malandra. E a cada momento da vida, a gente vai tentando aprender, tá ligado? Mas é embaçado, velho. Velas acesas, mais um caixão lacrado. A lágrima das mães vendo seu filho ali deitado. Oh, copas abertas, segundos são contados. O relógio não dá trégua, é hora de ser sepultado. Família de mãos dadas, os pais sofrem calado. A lágrima das mães vendo o filho que é finado, finado. Minhas mãos, um suspiro me cercando. Uma história que termina, um nariz que não respira. Vários gritos, suplica, um sonho que palpita. Alguns corpos que se juntam. Um menino me pergunta a razão da loucura. É uma luz que é escura, é uma voz que não se ouve. Um lábio que se cerra, um filho que se enterra. Por 40 mil caminhos, será que esse, mano, vai ser o meu destino? O inferno em minha frente, o demônio está contente. A insegurança é constante, como que querer ser alguém, se a maldade está livre, o bem hoje é refém. A justiça desconfiada, o sistema é um fracasso. O amor foi sabotado, a confiança contestada. No fraco, no forte, na vida ou na morte. No ódio ou no amor, na paz ou na dor. Na alegria, na tristeza, na pobreza ou na riqueza. No amigo, inimigo, no contigo e no comigo. Aqui na periferia, ladrão, só nos restaram isso. Estranho e horrível, o jogo é a vida. Solidão toma conta e tudo é triste. O querer é não ser, o ser é querer. O jogo é a vida e a vida é morrer. E tic tac, o relógio dizia: um dia, mil anos, um dia. Mas sempre há tempo pra voltar no tempo. Apagar os erros, começar o certo. O verme chorou ao descobrir que a lei do talião estaria por vir. Olho por olho, dente por dente, cano por cano, pente por pente. Anjo do mal, momentos fraternos de menor. No apetite, na cintura, o ferro bem natural. No país verde amarelo, saco de cola pro pote, fome zero. Um homem só é o abandono, o crescer é o agora. O amor é o caminho e o passado é a revolta. O oposto é o vazio, a vingança é um prato frio. Que se come pelas bordas, que se come pelas bordas. Pessoas gostariam que eu falasse agora. Quem foi o traíra que me matou pelas costas? Se ouvissem minha voz, entenderiam meu dizer. Que vingança traz vingança, o sangue não pode escorrer. Mas nós somos o oposto, cada um em seu posto, ancorado em um porto, distante um do outro, porque será? Somos oposto. Eu peço a paz, cê pede a guerra. Por que que os bons se vão? Os mais ruins nunca se quebra. Me arrastaram pra morte, os boi nas cinzas, maldito. Os cana ontem matou cinco. A sete velas se apaga perante ao meu velório. O mão branca, a paisana veio conferir o óbito. Os ladrão revoltados, todos com a arma em punho. Se joga, filha da puta, senão cê morre, eu juro. Ladrão não pode vacilar nas veredas do caminho, fique ligeiro na quebrada com pé de pato. Espinho, já agonizo em um sono à espera do juízo, que um dia julgará todos os assassinos. Quem impediu minha trajetória, a chance de eu mudar de vida, quebrar a regra de Deus, acelerar a minha partida. Amigo da maldade, inimigo da paz. Ratos cinzas malditos subiram meu gás. Amigo da maldade, inimigo da paz. Ratos cinzas malditos subiram meu gás. Velas acesas, mais um caixão lacrado. A lágrima das mães vendo seu filho ali deitado. Oh, copas abertas, segundos são contados. O relógio não dá trégua, é hora de ser sepultado. Família de mãos dadas, os pais sofrem. A lágrima das mães vendo o filho que é finado, finado. Infelizmente a morte faz parte, né, ladrão? Mas qual seria a alegria de viver se um dia nós não descansarmos, né? Sandrinho Mendes, uma satisfação um dia ter te conhecido, moleque. Repouso em paz. Chuck, a maldade desarrombada foi maior, ó. Aí, Osmar, destino inexplicável, memória inabalável. Represento aqui todos os teus amigos e parentes que estão te mandando um forte abraço. Aí, Vanessa, a Yara e a Belinha te ama. E por você ainda o Tico chora, ó. Nos perpetua a lágrima que escorre de um coração, sentindo na pele a falta de um ente querido, né não? E que Deus cuide de todos vocês aí, porque infelizmente as velas estão acesas. Essa é a nossa forma de expressão. As velas estão acesas, ladrão.